Júnior Magnata, Jairo Record e Jag Media. Seu silêncio fala por você. Teu sorriso, luz do amanhecer. Rodrigo Downloads e Alex CDs, isso é André Santini. Eu não pensei direito, eu só lembrei de mim. Foi egoísmo meu, eu sei. Eu tenho toda a culpa minha.